8000 pés, autorizado Lima Mike Foxtrot. Aguarde a transmissão, aguarde a frequência de Lima Mike Foxtrot. É o Dan, 3205. Prossiga, 3205. Nós estamos dois notando aqui completando, se eu puder confirmar a rota para Guarulhos, se é que o uniforme isolou 10 ou o uniforme isolou no meio? Esse horário é Zulu no meio para Guarulhos. Uniforme Zulu no meio. Ah, já tenho, Romeu Novembro, lista para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, Novembro. Boa tarde, Sierra, prossiga. Vamos para a cópia. Autorizado CIRI 045, decolado 197 com curva direita, ingressando no corredor Axé, mil pés, estreita, aguarda na central do controle, chama Salvador em 120.8, transponda 5044, quilo da BT. Foxtrot, frequência livre. Frequência livre na coordenação, até a volta, Fox. Firmo, padrão então 0123, chame a torre 1895, acionamento da decolagem, ponto da bordo, certo. Era nós. Noite 06, livre táxi em frente, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1011. Boa viagem. Índia Alfa, 1895, 1011. Então, Mike Quebec, o ajuste 109, reporte na Texas Iosca. 118, decimal 95, Novembro. 1895, Novembro. Torre de Salvador, Romeu, Novembro. Boa tarde. Romeu, Novembro, boa tarde, continue a aproximação, reporte baixa, travado, 10111. Já baixou e travou, Romeu, Novembro. 100, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, Romeu, Novembro. Continua a aproximação, Romeu, Novembro. Novembro, baixa, ameaça. Baixou e travou, vai passar os tempos. Qual foi o passo de estacionamento? Ah, perdão, é o pátio 3. Essa é a aproximação, aguarda autorização para pouso, Romeu, Novembro. Novembro. Boa noite, 06, está na espera da Novembro. Boa noite, 06, mantenha o ponto de espera. Aí você. Mike, é bem autorizado, ingressão 17, reporte em área, pronto. Mantendo 4000 pés, o Old Chanera Meia 1 no patrão para prosseguir. Direita para 2.000 pés, autorizado ILS e reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, reportar estabilizado, meia 1 no patrão. Rocha 63 no 5, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000 no 0 no 3, 95, autonomia de 2.040, o Galeão Serrano. 4089, livre táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera, 1895, 1011, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, falando ponto de espera da 10, 1895, boa viagem. No 600, ingressa Juliette após o azul, portão 9. Gente, ingressa na Juliette após o azul, vai sair para o 9, no 600. 2230, segue voo, remota 14. 7230. Delta Charlie, chame Torre 118, decimal 95. Grato. Salvador, é o Papa Tango, Yankee, Delta Charlie. Vitor Mike, Quebec, vento 100 graus, 049, livre decolagem da 17. É, VGL, sobre o terreno na proximidade de Águas Claras. Gente, ô Juliette, Romeu. Delta Charlie, então, só sobrevoo em buraquinho? Afirmo. Presente, autorizado o voo sobre o buraquinho, na minha escuta permanente, sem interferência com o eixo da 1028. Dale. Romeu novembro no solo, aos 20, livre 30, chame solo em 121, decimal 9. 29. Voo no 806, vento 100 graus, 059, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 8206. Boa noite, aeromeia, só informa o tráfego à sua esquerda, fazendo um sobrevoo em buraquinho, não irá interferir na sua decolagem. O pátio 3 está com obra, o senhor deverá prosseguir até o pátio 4 ou o pátio 5, ok? A 8. 208, reposta com espaço na frente da colada da 17. Ok, mas está proibido pela infraero, Romeu novembro. Estabilizado e avistando Ocean Air. 61 no patrão. Torre 118, decimal 95, 61 no patrão. 61 no patrão, 1895, obrigado. Governo no meio, a gente vai chamar só mais, coordenação do texto que fizer para fazer. 600 é o solo? No 600, solo. Ah, escuta, 600. A infraero mudou o seu portão 62, ok? 62, 600. Pouso na 1-0. Oi, Salvador, boa tarde, Ocean Air 614, no final da 1-0, embaixo e travado. Ocean Air 614, no tráfego avistado, continua em circulação, forte baixado, travado. Embaixo, travado. Gente, ele me pousou 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9, Ocean Air 614. 614, livre pouso na 1-0. O voo 1-8-0-6, decolado 2-2, chame controle, 1-0, decina 8. 308, obrigado, até daqui a pouco. Começou a instante a cópia, milhão. Boa, bom dia, boa noite. Boa tarde, noite, 06. A PUCA. Não, passa 1.9 a 230. E... é... Bem noitar. Não, vamos apenas ir bater e reabastecer. 4089 visual com o Airbus da Avianca na curtíssima da 1-0. Afirma. Após o pouso médio, Anima mantém cabeceira. Após o Airbus, Anima mantém o voo 49. Como é que encerra o ajuste no 01, reporte no ponto de espera da Papá? Fonte da Juliette. A proximidade de Casa Azeira, se ficar próximo à final da 1-0, está condicionado ao tráfego, mais cidade como ela. Tem a presente posição, eu tenho mais dois tráfegos de aproximação. Após terá uma janela de aproximadamente 7 minutos. E rumba 05. Só um instante para acionamento e cópia, o ajuste no 0 no número 2. Ok, chama a nossa galera, nossa turma. Funciona a EMEL no 41 no solo 24, ele vê direito, chame solo, lembra da janela desse malado. 59, Oceano 419, informe o tráfego após decolagem à sua esquerda, 500 pés na área de decolagem, o vento 100 graus, 02 nós, vinte, decolagem da 10. PRT, Azul 409. E aqui da Tatiana, a intenção é pouso na 17? Afirma, na parte da aerostar. Gente, inicialmente, aproxime para 17 sem interferir no eixo da 1028. Aproxime 97 para pouso pairada na cabeceira. O vento 100 graus, 102 nós, o Yankee Delta Jai. Ok, e a fazer pouso pairada na cabeceira 17. Tráfego já avistado, reporte em solo controlado, Yankee Delta Jai. Vale. Por favor, boa tarde, Sanar 6315. Sanar 6315, boa tarde, tráfego avistado, ponto de aproximação, reporte baixado, extravado, mandando ficha livre. Baixado travado, Sanar 6315. Alfa. 6141, reporte antes da Juliette. Reportará, 6141. 3216, pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Opera Zulu 19, vista 90, curva à esquerda na Momo Frote. Controle 120, decimal 8, transponder 5122, stand 3216. 370, Opera Zulu 19, Momo Frote, 122-1208. Correto, portão 3, time pronto. Fala, Salvador, dá 3193, no meio do vento para o portão da Nath. 3193, no portão 5, aguarda. Aguarda. 6141, Juliette, portão 1. Livre, Juliette, portão 1, 6141. Rumba 05, copia. Autorizado Fortaleza, nível 090, via 851, vai decolar da 10, primeira curva esquerda, saída lotar, controle 120, décima 8, transponder 5072, rumba 05. Zero. Acionamento, chame para o táxi, rumba 09, rumba 05. Na aerostar, não irá interferir com seu tráfego, já informado. Zero. E mais alguma distância? 93, copiou o solo? 3193, prossiga. Quem está autorizado a puxar um 5, chame táxi. Livre por funcionar, chame para o táxi, 3193. Eu vou no 7548, também tem metro para a minha frente. Autorizado, chefe táxi. Autorizou, agora 74. Fala, objeto 672, não cobra apartamento. Aguarde a cópia, o ajuste no 09. 09, aguardando. 697, chame torre 118, decimal 95. Ave 7. Vitor Mike, Quebec, frequência livre. Pessoal, em 120, decimal 9. Direito 219-6. Aguarda. Firme? Papapá, mais de leste avião. Está no visual com bomba final de 1-0. Está autorizado na retaguarda do mesmo. Sobrevoo aí próximo à cabeceira da final da 1-0. Afirmativo, mantenha separação em visual com o tráfego e fica sempre cuidado com os três tubos. Ok, grato. O solo 28, livre corte, até o retorno. Bom, vou chamar minha 3-1-5. Externo. Por gentileza, aguarde autorização da torre para a decolagem. Jet 6721, copia? Afirma. Fortaleza 330 pelo Zulu 19, pista 10, curva esquerda, Momo Frote. Controle 120, décima 8, transponder 5104. Fortaleza 330 pelo Zulu 19, decolando bem, curva esquerda, Momo Frote. 1208 é o controle. 5104 é o transponder 6710, ano para 14. Chame para posicionamento. Transponder estacionado. Gente, reporte no Traverso de Veracruz. Não ingresse no Interlagos, reporte. O senhor vai pelo litoral? Vai prosseguir pelo litoral ou vai pelo Interlagos? Gente, não, pro direto de Paris. Uno 806, chame Recife, Uno 2545 Alter e Uno 2685. 2545, perfeito. Charlie Bravo Delta Torre, Uno 18 decimal 95. Uno 18 decimal 95, Charlie Bravo Delta. Controle Salvador, boa tarde. Uno 90, Charlie Bravo Delta. Cinco, 595, desça o 060, chegada a Mari. 060 na Mari. Eu ajustando a 0 no 1, continue a aproximação. Tem condições de reportar 3 milhas da 1-7? Afirmativa, 3 milhas da 1-7 vai reportar o Charlie Bravo Delta. Gente, só informo tem um tráfego à sua direita, a 500 pés, um helicóptero, só reporte visual com o mesmo. Tudo mais está visão, mas está com mesmo aqui no piquete, aqui, está aqui mais abaixo da gente. Gente, o Charlie Bravo. Kilo Quebec Sierra, vento 100 graus na secundária devido à colagem da 1-7. Espera 1895, 1011, táxi via Índia. Está de passagem de algum, 1011, via Índia, torre 295. 2 Juliano, também 315. 6315, após o San Juliette, portão 8. Após o San Juliette, portão 8, 6315. Ativo, senhora, ainda está procurando aqui, já é baixado travado na final. Sim, Charlie Bravo Delta. Bravo Delta avisou com a aeronave na pista. Sim, estamos de aproximação aguardando as instruções para pouso. Tenente Delta. 05, táxi autorizado até Taxi Hotel. Na hotel vai manter a posição e aguardar para o cruzamento da pista. Com quantos a bordo? O 105. Boa tarde. Solo, passarei 2230. Prossiga 2230. 80, conquista. Salvador Conquista, autorizado 180, vai decolar da 1-0, curva à direita, saída Arboa, após direto Conquista. Controle 120, décima 8, transponder 5124, passarelo 2230. Matismo, autorizado 80, Conquista, como a 10, pela direita, na Arboa, direto após 128, 5124. Correto, 2230, chame pronto para puxa, Sônia. Vamos lá, próxima. Charlie Bravo Delta, confirme para estacionamento. Você reparou? Tenha posição. É livre até o retorno? 3193, ponto espera, 1-0, pronto. 3193, após a rolagem do Bang da Boa, na frente, o Lima tem capoeira. Após o Boa, Lima tem 1-0, 3193. Do papapá, mas se deixam eu, tá no voo parado em Fazenda Grande 4, tá na escuta do controle. Confiei para o controle, não copiei? O papapá, mas se deixam eu, mantendo o voo parado em Fazenda Grande 4, tá condicionado ao tráfego, na escuta. Gente, o senhor tem mais 2 minutos nessa posição, após terá que se afastar para o setor norte, devido ao tráfego na aproximação. Ok, graças. Autorizado a ENS pro voo 322? Afirmativo, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro, 1-0, 1-1, gol 1-3-2-2. MDLS 1011, gol 3-2-2. Nosso 754, decolado aos 35, chame controle, 1-2-0, 2-1-8. 2-0-8, 754, boa, obrigado. 2 Salvador, agora no 754, Puca. Zipar, Puca Jambo, passa 1700. Suba 390, vigilância no 754. Desceu 390, agora no 754. Salvador Azul, 49, cruzando 240 para o 380. Chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133-25, Azul 4089. 251-3325, bom dia, senhor. Bom dia. Mike Juliette Romeu, afaste do setor, dessa posição para o setor norte. Ok, está afastando o setor Romeu para o setor norte. Chame para posicionamento, está correto. Agora. Derrumba 05, mantém antes da Juliette. Vai aguardar o início do táxi da Matatã. Parou 5595, cruza 100 para o 060. Esse é para o 4000 pés. Ajuste no 011, 3559. 4000 pés, 1011. Salvador, boa tarde, gol 1600, sinta novembro para Natal. 1600, aguarde a cobre, prepare a puca, o ajuste no 09. Aguardamos 1600. Tudo na presente, 5595. 7, chame controle, 1008, bom voo. 208, boa. Controle, Salvador, é o TAC 3. 3193, suba o 380, saída da EL. 380 na saída da EL. 380 é voa direto da EL, é isso? Prodileda. Prodileda, obrigado. Controle Salvador, o Papá Romeu Lima já avisou algum voo. Para o TAC, está 3216, está com 148 a bordo, alternando João Pessoa com 3 horas e 58. Qual pela sua frente, 2 milhas? Vem, Martinho, consigo para o Papá Romeu Lima. O Martinho, não está na medida da BDF, já está aguardando a autorização para retorno na encargadeira X. Ok, deve aguardar por aproximadamente 5 minutos a aproximação de mais 2 tráfegos. E após, há uma janela com superior a 10 minutos para o seu sobrevoo. Ok, graças. Satelizão 328. Chame torre 118 decimal 95 no 328. 295. Seu transponde 5130, voo na 600. Autorizado Natal 370, pendulou na 0, decola da 10, curva esquerda na Puca de Parro. Controle 1208, transponder 5130, gol 600. Correto. Em 5130, no transponder, confirmando, portão 612, chame para posicionamento. 5130, chama, quando pela 612, 600. 1-9. E aí, Osgo? Sou o F-672-1-4? Agora está autorizado, sendo para o ataque. Sendo o F-672-1. Se mantém o ponto de espera da ONU, Zé. 35595, descer para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste 1011. Autorizado ILS, descer para 2000 pés, ajuste 1011, 35595. Passarei 2230 para o pushback de acionamento. 2230 para push na remota? Positivo na 14. Autorizado, chame táxi. Desce para táxi. 754, chame Recife 12545, alterne 12685. 545-1085, boa tarde, obrigado. 1328, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0. Livre pouso na 1-0, vão 3-2-8. Lima, Mike, posso usar o controle? 1-0-1, visual com pang da... Ou na curtição da 1-0. Para o táxi presidente 6721, 5-4 a bordo, 5 horas e 5, faltando a resistência. 6721, direita, ponto de espera 1895, 1011, boa viagem. 1011, direita, 1895, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Como? 3-2 no meio, boa tarde, suba ao 370, vigilante. 3-7, vigilante, 3-2 no meio. VIP 5595, chame torre 118.95. 118.95, torre, VIP 5595. Decolar assim que autorizado. Chame Recife 125.1, alterne 13325. Recife 251, alterna 3325, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, Recife 5595. Recife 5595, você aproximação aguardando pista livre, o ajuste na 011. Aguardando pista livre, 5595. Bomba 05, vento 100 graus, 129, livre, decolagem da 10. Bomba 328, no sol, 42. 2-9, 2-3-2-8. Bomba 05, decolado aos 43, chame controle no 20-8. 20-8, bomba 05. Salvador, bomba 05, perfil da batata. 5595, tráfego avistado, cheque trem de pouso 1-0, vento 1-0-0 graus.